A Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos Humanos em Curvelo obteve liminar que obriga o município a dar assistência pós-hospitalar a um morador de rua. Ele recebeu alta do Hospital Imaculada Conceição, mas não pôde sair pois precisava de cuidados de terceiros. A decisão foi dada pela Justiça após pedido do Ministério Público. O MPMG também instaurou um inquérito civil para apurar a inexistência de política pública com o objetivo de proteger a população em situação de rua no município. O inquérito foi instaurado após o MP constatar a omissão da Prefeitura no caso desse morador de rua, que recebeu alta do hospital e não pôde ser encaminhado a lugar nenhum. Requerimento apresentado pelo Hospital Imaculada Conceição pedia providências para resolver a situação do paciente, que se encontrava internado desde o dia 20 de setembro em situação de alta, mas que precisava do acompanhamento de terceiros para poder sair. O paciente já havia sido internado e liberado antes, tendo sido acolhido pelos irmãos nas outras ocasiões. No entanto, ele retornou ao hospital e, quando foi liberado, os irmãos não quiseram se comprometer a acolhê-lo. Em vista disso, o hospital acionou a Secretaria de Assistência Social do município de Curvelo, mas foi informado que o município não tem políticas públicas para pessoas em situação de rua. A Secretaria Municipal de Saúde também havia se recusado a atender a demanda. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Stephanie Salles.